Salvador, João Pátio November, na saída do pátio 3, pronto para ingresso ao pátio principal. Apertei November, ingresso pátio principal, chame no térmico. Afirmativo, chamará calçado no gate 9, Alfa Tio November, obrigado. Polo 649, desça para 5.000. 5.000, vai para lá. São 3153, chame Recife, são 251. 251, é 3153, obrigado, ótimo serviço. Oi, Xané 6225, decola 50, controle 120.8. Controle 08, oi, chamei a 225, boa. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6225. Pelo 6225, o controle está em contato com a dama. Entra, Chanel 6225. Salvador na escuta, Tutã, Papa Romeo, Mike Hotel Yankee. Tutã, Mike, que sem Yankee? Mike Hotel Yankee. Eu fiz ação de reboque na posição remota número 12 do pátio principal para o pátio principal, gate número 8. Tutã, Mike Hotel Yankee. Informo o reboque da Azul, agora passando através do portão 8. Após o mesmo parquear no 09, autorizado, chame no térmico. Sente, será feito, graças. 49, desça para 2000, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS. Bom dia. Alfa C, November, bom dia. Paulo Salvador, bom dia, Azul 5003, ciente da Foxtrot, autorização Guarulhos, nível 340. Azul 5003, Guarulhos, autorizado, 340, Peso Luno 0, decote Sono 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, ótima, controle Salvador 1208, transponder 5101. Autorizado Guarulhos, nível 340, Upper Zulu 10, decolando 10, curvando à direita na cerca da El, Leda, Motiva, 1208, ao controle, aciona 5101, azul 5003, gate 1. Azul 5003, correto, em pronto. 5003. Duna, voo 69. Não entendi? Brad Duna. Autorizado. Piano 6225, chame Recife 1288. Recife 1282, Cristianeia 6225. Mono 288. Mono 2... Poderia repetir, Cristianeia 6225? Frequência 1288. Mono 288, Cristianeia 6225. Prezado Gol, 649. Cliente Gol no 649, cheque o trem, chame a torre, 1895. 2, 9. Obrigado, cliente. Bom dia. Bom dia. Salvador Gol 649, estabilizado. Aliás, tem passo lá. Gol no 649, autorizado pouso, pista no zero, vento no 60 graus, 5 nós. Passo lá. Número 649, solo 03, liga direita, chama 219, pessoal. 219, capa aqui. Solo, bom dia, no... 649 de volta. Coro 649, Alfa Juliette, Plantão 62. Alfa Juliette, 62. 649. Operador Azul 5003, gate 1, puxa acionamento. Autorizado, 5003, chamando. Puxa aciona, chama táxi, 5003. Alfa, dando certo, possível. Alfa, dando certo aqui, 060, Léo, Golf 67 autorizado, decola direita, saída coral, aciona 0260, controle 20.8. Chama para o acionamento de táxi. Autorizado, chama táxi. Autorizado, no CEA, confirma o governo. Autorizado, chama para ingresso no centro. dia, que é o Azul Alfa e Equiforme. Azul Alfa e Equiforme, prossiga. Azul Alfa e pede autorização de reboque do Pátio 3 para o pátio principal, gate número 2. Azul Alfa e Equiforme, autorizado, chame de térmico. Ok, autorizado, reportar a térmico. Para o táxi Azul 5003, com 1-1-1-4-20, Ribeirão Preto. Azul 5003, táxi Americano de Direita, via Tec 30, ponto 0-0, chame de Tonji, 1-1-8, de 95, Kenegal 1-0-1-9. 1-0-1-9, curva direita, no posto espera, chama a torre de 1895-5003, boa. Solo Salvador, aquele cordial, TAN 3517, na posição de número 3, a formação Golf Brasília, por gentileza. TAN 3517, autorizado Brasília, 360, Perdoluno 7, decola que foi 9-0, primeira curva direita, saída arbor, transmissão elétrica, controle Salvador 1208, transponder 5103. 360 aprovado, a Pesulu 1710, direita, Arboelefa 1208, controle de Salvador, transponder 5103, TAN 3517. 3517, correto. Copiou? Copiou, a senhora não recebeu o cotejamento? Recebi, correto, chame pronto. Camara pronto, TAN 3517. É, autorizado, né? Mantenha no 7. Salvador, é o Mike, tem que sair mais? Prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 1-4 para o gate 1-0, aqui no pátio 1. Da remota no 4 para onde? Para o gate 1-0. Autorizado, chame no terno, tá Mike, tem que sair mais? Chamar no terno, Mike, tem que sair mais? Como autorizado. Pode valer da pós 2000? Positivo. Obrigado. Rafa, estamos Serra, o vento 160 graus 3 nós, autorizado a decolar pistão 1-7-0. Salvador, Azul Alfa e Yankee Uniforme, frente Andrew no site principal. Yankee Uniforme, frente Chamou Termo. Então, Sierra, decola azul no meio, chama o controle 2058. 08, muito obrigado. Olhe de papapá, Alfa Tango Sierra. Papapá, Alfa Tango Sierra, o controle. Está em contato, radar, suba para o 060 e voe de Netflix. Neto Coral, ciente. Capacidade. Economia autorizado Guarulhos, 360, presumo no zero. Decola pista no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Controle Salvador 1208, transponda 5110. Gente, conforme 360 para Guarulhos, autorizou 1-0, decola da 10, curva à direita após da El, Leda, Motiva, 1208, controle. Autorizado por Gol 360, Perisque 50, decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bideg, controle Salvador 208, transponda 5113. Estimativa conforme 360, Porto Seguro, Perisque 50, decola 10 para a direita, da El, Leda, Bideg, 208, 513, transponda. 5113. 5113. Colômbia, que não correto, Salvador, Mike, que foi Mike, concluiu o reboque do gate 10, ela disse, obrigado, bom trabalho. Gente. Azul 5003, chame Recife 1251. Recife 1, bom dia. Salvador, tá 3597 na posição de número 3. Solicita acionamento na posição e posterior e a gente, quando autorizado, inicia o pushback. Livre acionamento, chame para push. Então tá autorizado o acionamento, reporta para pushback, então 3597. Bom dia, Azul 2704, informação Golf, Recife 350. Azul 2704, Recife 350, presumo 17, vem falar que estamos no zero, primeira coisa esquerda. Cada ponta de uma, Aracaju, controle de Salvador 208, transponder 5111. Não conseguiu copiar a saída nem o transponder. Saída Puca, transição Aracaju, transponder 5111. Recife 350, via Prisolo 17, defronta 190, curva esquerda, Puca, 1 Aracaju, 127, 1208, o controle 5111, outra forma. Tá bom, irmão, é Puca, Jama, Aracaju. Puca, Jama, Aracaju. Correto, é pronto. Salvador, 3597, na posição de número 3, está pronto para pushback. Tá Autorizado, chame táxi, está 3517. Autorizado, reporte para o táxi, está 3517. Alfa Juliette Romeo, contato radar na posição coral. Vou ir para a Mari, chegada a Mari, pista 1-0, ajuste 1-0-1-9. Mari, 1-0-1-9, trato da mentira, alta que é TAN 3517 para o táxi, 169, 3 horas e 30, Confins. 517, autorizado Índia, ponto de espera, pistão 90, torre 98, decimal 95, ajuste altímetro no 099. 1099, aqui à direita, Índia, ponto de espera da 190, torre 118, decimal 95, da 3517. Respeque acionamento azul 2704, posição 9. Azul 2704, autorizado para o respeque acionamento 09, chamo táxi. Alfa Direto Romeu, desça ao 050. 050. Então aí aquele cordial, TAN 3517 no ponto de espera da 190. TAN 3517 autorizado, alinhar e decolar, pistão 10, vento 160 graus, 59. Então está autorizado alinhar e decolar da pista 10, TAN 3517. Alô, Salvador, bom dia, é o Gol 1759. Confirme 1759 no Pátio 3. Afirmo para posicionamento. Autorizado, chame táxi, 1759. Artaxi Azul 2704, 9 e meia a bordo, alterna Maceió, 3 horas e 25. Confirma só o PAB, o Azul 2704? 9 e meia. Azul 2704, autorizado de táxi via Índia, ponto espera, torre no norte, decimal 95, ajuste no 099. Via Índia, ponto espera, chama torre, 295, no 099, Azul 2704. TAN 3517, decola aos 3000, chama o controle 120, decimal 8. Salvador e 120, decimal 8, TAN 3517. Salve, portão 6, despeque, senhor. 1649, guarde 1 minuto, despeque, senhor. Guarde, 1 minuto. Tony Soteropolitano, aquele cordial, é o TAN 3517. 3517, suba e mantenha o 360 na saída Arbor, então, bom dia. 360 no perfil Arbor e aguarda a possibilidade de voar Elefa com coordenação. TAN 3517, muito obrigado. Alfa Tango Sierra, está 4 milhas para a posição Coral, serviço está dando encerrado, chame Leos 1201. 3517, após 4 mil, vou direto Elefa. Após 4 mil, Elefa, muito obrigado, TAN 3517. Uno 649, autorizado no 62, eu chamo táxi. Cavaleiro, do 649. Corredor é o voo no 759 para o táxi. O nosso POD é de 158, 4 horas e 10, galeão. 0210, pronto. Azul 2704, autorizado, né? Nicolás, bicho no 0, vento 160 graus, 8 anos. Viu, Daniel, decolar azul 2704. Espero chamar 2118, decimal 95, gol no 759, um bom dia. Salvador, bom dia. É o 1759 no ponto de espera da 10 pronto. 1759, autorizado, Lima, mantendo 0. Lima, mantendo 0, 1759. E a alternativa, por gentileza? Confio que o seu 047, 47. 047 a bordo. Gol no 649, autorizado, táxi da Índia, ponto de espera, pistola 0, torre no 9, decimal 95, ajuste no 020. Controle azul 2704, bom dia. O 2704, suba e mantenha 350 na PUCA. 350 Puka, azul 2704. 759 autorizado decolamento 1800 graus, meio dos anéis. Decolagem 759. Decolagem, confirma. Sim, seguiu decolagem no 759. Juliette Romeu, desço para 2020, livre LS, X-Ray. 2020, livre LS, alvo Juliette Romeu. 7, chame centro do Recife, presente, 1288, alterno 260. Jorge, bom dia, Palmeiras, Flávio. 357, copiou. Negativo, poderia repetir? Um 208, obrigada, bom dia. Sete. Andrei Salvador, bom dia, bom no 759, decola. 759, suba ao 360, saída da EL. Nada é 360. Salvador, copia, tá 3597. O Azul está copiando o TAM 3597? Azul 2704 copia o TAM 35. Poderia fazer uma ponte com Salvador, por gentileza? A gente está passando aqui um 70 para o 360, para as frequências do centro? Estou te copiando o 357. Chamei. O controle copiou o TAM 357, ele quer as frequências do centro. O senhor umas 3 ou 4 vezes, senhor. Ok, eu estou falando com o senhor já. Passei a frequência 3 vezes, o senhor até... Eu achei que o senhor tinha cotejado. Não cotejei, mas peço desculpas. O senhor poderia repetir, por gentileza? Temo 1288, alterno 260. Isso é um bom domingo novamente. Igualmente, muito obrigado. O Leta do Nato autorizado em colamento 170 graus, 8 horas. Direto, Leda. No 649, decola os 46, chama o controle 120, decima 8. 208, quero controle, bom dia, qual 649? 49, contato radar, subo 360, saída da EL. 360 da EL, 649. Coordenar Max, vai pro gol 1759. Guarde. Madame, obrigada.